Depois de dias de dor, a palavra do Senhor veio a mim. Elias, profeta do amor, em meio à seca vi a luz assim. Acabe buscava água, mas o povo estava em aflição. Um Deus que não falha promete chuva de salvação. O Senhor é Deus, nosso coração é teu. Oh, vem e nos guia. No Monte Carmelo a verdade brilhará, os profetas de Baal em vão clamarão. Elias ergue o altar, a fé se levantará com 12 pedras, a esperança não se apagará. Ó Senhor, manifesta-te, responde ao clamor do teu povo, que a tua glória se revele e a seca se torne. Estaremos a te buscar.